Ei, você! Que tal comemorar o Dia das Crianças ouvindo as músicas do Toquinho? Aqui na Rádio Brasil MPB, domingo e segunda, ao meio-dia e às 20h. Especial Semana da Criança. Esperamos você!